Incorporando-me ao 17º Batalhão da Polícia Militar Virtual e aos que representam essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois aqui preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, que possam chegar aonde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17 BPM. Palmas, pessoal. KS O aí, pessoal. tenente batendo palmas sozinho. Merecido, merecido. Caraca, cara. Parece mentira, mas é Tá emocionante. tremendo, tá Bate bastante chorando. nervosismo, cara. Bom, e quando ele já acertado, você tá com. Pessoal, primeiramente, boa noite. Coronel Oliver Derrite, Comando Geral 17 PPM, hoje presente na sala. Subtenente Ezequiel Júnior, tá? Com a presença aí de alguns cabos. E fazendo hoje a solenidade. Hoje, dia 16 do 9, à meia-noite 45, acabamos de presenciar aí o juramento de agora a cabo Ederson Domingues. Vamos comentar um pouco de sua trajetória. Ederson Domingues entrou no batalhão no dia 2 do 8 e no dia 12 do 8 ele foi promovido a soldado. Passou aí 10 dias no seu estágio e foi promovido. Um pouquinho aí, quase um mês, né? Dia. Eu acho que já até passou, né? Passou. Mês, 12, 13, 14, 15, 16. Um mês e 4 dias, tá? Depois de um mês e 4 dias no batalhão, ele conseguiu aí ser promovido na data de hoje como cabo. Se eu não me engano, Ederson Domingues, quando ele entrou no batalhão, acho que demorou um pouco para ele pegar a esportiva do batalhão, né? A ideia do jogo, filosofia dos eternos companheiros de farda, e tenho certeza que ele ainda vai aprender muito mais. Então, houve aí momentos, né, que ele se sentia que o batalhão estava um pouco ausente, ou ele mesmo estava ausente, estava desanimado, queria jogar outro jogo, né? Principalmente jogos de FPS, estava muito desacreditado. No começo eu fiquei de olho no Ederson, tá? Uma pessoa que, apesar dos pesares, nunca faltou com o seu trabalho. Fez aí o seu trabalho com excelência. Nunca me chegou notícias da ausência, falta de justificativas, falta de respeito com algum companheiro, com patentes superiores. E o Ederson sempre esteve presente em nossas rondas. Seja ela de tarde, seja ela de noite. Uma pessoa aí, podemos dizer 5 barra. Então, no batalhão, pessoal, Um só companheiro vence, perdeu a conexão. tá? Quem está determinado a vencer, tá? Quem realmente quer isso, tá? Você tem que querer. Você tem que ter uma motivação. Eu costumo dizer que eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu, para ser comando geral, eu tenho que ser, na minha opinião, o último. O último, último, último a me desanimar. Se tiver que desanimar alguém, que eu seja o último. Porque até onde tiver fôlego, até onde eu puder, eu vou estar empurrando o time. Eu vou estar empurrando o time. Vocês vão estar respondendo à altura. que vocês estão sendo treinados. Vocês têm um comando que estão apoiando vocês. Vocês têm um comando que está junto. Aqui nós somos uma família, aqui nós somos os companheiros de farda. Isso aqui, ele é mais que um jogo. Eu costumo dizer que ele é mais que um jogo, porque ele tem um significado pra gente. A 17 hoje tem um significado. Pode hoje estar aqui, amanhã pode não estar, mas eu tenho certeza que você vai se lembrar desse batalhão, como se fosse o primeiro dia que você pisou aqui. O que o povo fala nem sempre é verdade, porque não tiveram a oportunidade de sentir o gosto do que ia estar aqui. Palavras sobre o cabo Ederson Domingues também, com a palavra ex-tenente Ezequiel Júnior. Boa noite aí, pessoal. Vou apresentar nosso companheiro. O Ederson está bastante presente. Tenente, seu áudio está ruim, tenente. Cortando bastante. Um companheiro saiu do seu canal. Alguém entrou no canal. Qual a palavra, tenente? Ok, peraí. Como o senhor já tinha mencionado, o batalhão respeitou o companheiro superior. Aqui para só se divertir, para fazer amigos, para jogar com nós aí, nossa filosofia. Parabéns, cara. Muito bem. Agora o cabo Ederson Domingues tem aí 30 segundos para agradecer quem ele tiver que agradecer e comentar um pouco. Com a palavra, cabo Ederson Domingues. Bom, em primeiro lugar aí, eu não vou definir ninguém aí no TS, grupos, porque eu não gosto de puxar saco para lado nenhum. Primeiro quero desejar o TKS a todos aí, onde eu tive presente como soldado também. Pude estar patrulhando aí, enfim, como soldado. E agora que eu tô subindo de patente, continuarei sendo soldado. vai ser orgulho aí tá sendo um cabo no meio dos outros, mas sempre honrando onde eu já tive, né? Onde eu já pisei, que nem diz. E eu gostaria de agradecer bastante a Ezequiel, Davi aí, que é o cara que veio junto comigo. Às vezes alopra um pouquinho, mas é um cara que eu considero demais. Davi já vem de outras jornadas aí comigo. Então, TKS aos dois aí. Um TKS a todo mundo, comando em geral mesmo. Estou muito honrado em receber esse braçal. Muito bom, 5 barra. Então, já finalizando aí, formei a nosso juramento, que é um juramento aí bem escrito, um juramento de peso, que condiz, né, com o que a gente passa no nosso dia a dia. Então, prometo honrar as tradições, seguir com rigor as regras que foram impostas. No decorrer do dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem do batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, possam chegar onde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17 BPM. Então, lembrem-se sempre desse juramento, tá? Nos momentos de decisões, se você tiver que tomar uma atitude, seja ela a favor do BPM ou contra, nunca esqueça do seu juramento, tá? É a maior honra que você tem, além de você mesmo, tá? Para o BPM. Então, boa sorte, Ederson. Tudo que você tiver que aprender, aprenda. Pergunte. Tem o tenente, tem o sargento Pedro Henrique que também está sendo treinado, tá? A gente tem toda uma equipe aí, a gente está crescendo junto. E a gente precisa de mais pessoas aí responsáveis, pessoas que estejam realmente a fim de crescer com o batalhão, tá? Em 5 meses aí passaram quase 70 pessoas pelo batalhão. Então, assim, a tarefa, a missão, ela não é fácil, ela é árdua, a missão é muito árdua. O fardo é grande, tá? Então, tem que ter paciência, tem que controlar o emocional, tem que ser profissional, tem que respeitar os seus companheiros, tem que seguir as regras, tem que pensar rápido, tem que ter uma boa estratégia de jogo, tá? Só esses que vencerão. Então, parabéns aí, bom sucesso para você. E é isso. Finalizando aí mais um juramento, tá? Próximo aí também tá na pendência é o Matias Ricardo, viu, tenente? A gente tem que conversar com o mesmo aí. Solenidade aí do mesmo. Se tiver algum Então. QTC aí pra mandar pra ele, só me avisar que eu mando no WhatsApp. Então é isso. Não, na realidade é porque o estágio dele se finalizou, né? E a gente precisa verificar se tudo ocorreu bem, se tudo deu certo e tá promovendo ele para soldado. Bom? Então é isso. Positivo. Obrigado a todos que compareceram. Boa noite a todos. 5/QAPQRV.